Nos braços da lei, o povo a errar contra os mandamentos e eram a falhar. Mas o Senhor com amor nos fala: um novilho sem mancha, a vida se entrega. Sangue derramado, expiação que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em ti confiamos, ó Senhor. Em ti nos unimos, nós te adoramos. Os anciãos reunidos em súplica clamar sobre a cabeça do cordeiro, a culpa depositar. O sacerdote com fé o sangue aspergir diante do véu. Um novo amanhecer a surgir. Sangue derramado, expiação que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em ti confiamos, ó Senhor. Em ti nos unimos, nós te adoramos. Assim como o fogo consome a cheiro suave, a ti se eleva o sacrifício perfeito, a vida que nos renova. Se o príncipe pecar ou o povo errar, um bode sem mancha vem nos resgatar. A mão sobre a cabeça, o pecado a levar. Na tua misericórdia podemos nos encontrar. Sangue amado, expiação que traz perdão ao coração. Levamos nossas dores, em ti confiamos, ó Senhor. Em ti nos unimos. Encontramos o céu, levamos nossas vidas, em ti nos entregamos, ó Senhor, em ti nos unimos, nós te adoramos.